Já acho de porta difícil de abrir, mano. Essa porta é dividida em dois aqui, mano. Ô! Ô, filho! Garçom! Não é garçom, não. Garçom, né, seu nome? Não, não é garçom, não. É barman. Não, barman é sua função. Eu quero saber seu nome. É... Eu? Garçom pensa? Garçom bebe. Ô, filhote, traz logo aqui 2 litros de Guaraná Quiet. É zero ou é normal? Sério? Tá me perguntando isso? Não. Meu amigo, você tá falando com Beto Bill, meu amigo. Beto Bill só toma Guaraná zero. Ah, tá. Traz um zero pra mim aí, maluco. Só um minutinho, por favor. Agora é o seguinte, o papo é reto, tá? Tô sabendo que uma mulher que passou por aqui, que veio lá de Itapipoca, da minhas terras, da minha laia, e eu quero saber o que é que aconteceu com essa mulher. Desculpa, seu Beto Barbosa, eu não tô sabendo de nada, não. Beto Bill, pô. Ô, desculpa, eu não tô sabendo. Quem que você falou mesmo? De onde que ela é? Itapipoca, pô. Itapipoca. Westerns of Itapipoca. Deixa eu pensar aqui. Foi essa semana? Você tá... Rapaz, eu não sei, macho. Eu passei uma semana de cavalo vindo de Itapipoca. Não, eu não vi nada. A gente tá num filme que não tem esse negócio de tempo. Não tem. Não tem negócio de relógio, tempo, calendário. Adianta. O que é que é uma mulher? É feia pra caralho. Eu não sei nem se é mulher mesmo. Certo? Só que eu tenho um assunto a tratar com ela. Eu tenho uma pergunta a fazer com ela. Eu quero saber onde é que ela tá. E eu soube que ela passou por aqui. De repente você pode perguntar pras meninas que trabalham aí, não sei. Não vou perguntar pra ninguém, maluco. Vou matar esse pianista aqui se tu não contar agora. Não, pera aí, senhor. Ô, o pianista é bom, agora toca com o braço só. Ô, seu Beto Bill. E toca sem os braços agora? Ô, seu Beto Bill, calma, pera aí. Já viu o pianista correr sem perna? Ô, seu Beto, calma. Vamos entrar num acordo. Eu preciso do pianista pro meu estabelecimento funcionar, por favor. Eu sei quem você tem que procurar, quem vai te dar as respostas. Pois me diga. Creuza Calamidade, ela trabalha aqui no puteiro. Creuza não pode, Creuza é de outro podcast. É com Z ou com S o nome dela? É com S. Então pode. Então tá bom. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Sim, estamos aqui hoje de volta. Quem vos fala é Manuel Calaveira. Voltamos com mais um Jurassic Cast. E eu não estou aqui sozinho, estou aqui comigo, Brunão. E aí, tudo bom? Só pra dizer que se você quer atirar, atire. Não fique falando. E também está aqui comigo, Miotti. Só pra avisar que eu não falo como GPS. Eu acho legal, meu, acho que você tentou fazer uma piada, mas ninguém conseguiu distinguir a tua voz da voz do GPS. É pra virar à direita? E está aqui conosco também uma pessoa que eu gosto muito, amigo meu do coração, um cara que eu muito estimo. Piadas à parte, uma pessoa queridíssima, muito bacana mesmo, que veio diretamente lá do Pauta Livre News e um dos únicos heterossexuais que tem naquele podcast. PH Santos! Isso é um elogio. Se você gostar do Fiuk, não é. Aí a gente lá no pódio, eu gosto de Caetano, só de Caetano. Seja bem-vindo ao Jurassic Cast, meu caro PH. Muito obrigado, muito obrigado. Tomara que esses 200 mil dólares valam a pena mesmo. Sim, Interneticos, hoje estamos aqui para falar um dos marcos do cinema western, do cinema velho oeste ou do cinema faroeste, como era conhecido aqui no Brasil. Três homens em conflito. Ou do cinema. Ou do cinema, por que não? Porque reinventou muitas coisas do cinema, com sua trilha sonora, com fatos marcantes, e uma porrada de coisa e outra. Um dos filmes que praticamente poderiam significar o Jurassic Cast, porque é o bom, o mal e o feio. Eu sou o bom, Brunão é o mal e o Miote é o feio. Já voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Eu sou o Nome do Carteiro. Eu sou de Tânia. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos agora para os reclames do Jaiminho, caro internetico. Eu não sei porque eu tô falando desse jeito. Vocês perceberam que tem uns programas que eu tô falando desse jeito? É, você tá meio afetado, né, cara? Não é, velho? Eu tô parecendo narrador de futebol velho. Tipo Galvão Bueno. Nossa, os gladiadores da era moderna. Agora, olha só, você falou aí que hoje nós estamos no reclame do Jaiminho. Sinto informar vocês dois que o Jaiminho não passou hoje, cara. É, o Jaiminho não passou hoje, não. Por quê? Porque a gente não vai ler e-mail nenhum, cara. Ah, é? Ele quis evitar a fadiga. É verdade, caros internéticos. Nós estamos aqui hoje nos reclames do Jaiminho, mas hoje nós não teremos leitura de e-mails. Por que, fica na vera? Porque o programa tá gigantesco. E não tem como a gente tirar, porque o filme do qual nós falamos é grande. Teve muita coisa legal que não dá pra gente tirar, porque senão vocês iam perder. Então, ficamos combinados que nos e-mails de vocês nós leremos no próximo Elo Perdido, que sai segunda-feira, dia 12 de março. E se prepare que é um Elo Perdido fodástico. Isso, vou adiantar que tá ficando maneiro. Não é entrevista, não é sobre filme, o queixo de vocês vai bater no chão, cara. Começando a nova leva de Elos Perdidos do Jurassic Cast, né? É o Jurassic Cast Elo Perdido como vocês nunca ouviram antes. Também estivemos na transmissão do Oscar, né? Puta que pariu, aquilo ali foi uma pataquada só aquilo, hein? O melhor de tudo é que a gente não sabia porra nenhuma do que tá sendo concorrido, do que tava ganhando. E a galera tava sendo muito mais interessante que os outros sites, né? Muito mais interessante que o próprio Oscar em si, não, né, é porque, puta que pariu, o Oscar virou um, né, velho? O Oscar virou troféu imprensa. Não virou porque o Oscar ainda não foi apresentado pelo Silvio Santos. Nós somos da época que o Oscar, cara, era uma festa glamurosa. Tudo bem que não precisava levar 5 horas e meia, né, Miotti? Foda, né? Muito grande. Mas, cara, era linda a festa, tinha orquestras, músicas eram cantadas ao vivo. Meu irmão, hoje em dia é um palco... Cara, sacanagem não, os palcos que a gente se apresenta aqui no ZV da Cultura é maior do que o palco do Oscar. Pequenininho, hoje nós estamos trazendo a frente de um cinema. Cara, os caras estão apresentando o Oscar e colocam como tema do palco a frente do cinema. Puta, foi uma merda aquele Oscar. Mas ano que vem a gente volta, porque a gente adorava notar, tipo, a loura pegando o Oscar tendo derrame... A entrevistadora malandrinha de Copacabana. Os cara, negrescos da J-Lo. Os negrescos. É, metade do biscoito da J-Lo. Cara, esse J-Lo tem os peitinhos caídos, né? É meio mochiba, né? Mas a bunda dela tá cada dia maior, cara. Aquela hora que ela e a Cameron Diaz viraram assim, fizeram aquele charminho, foi bonito. Ah, e aí o Miotti não gostou, não, né, Miotti? A gente até imitou, né? É. Tem que agradecer a presença ilustre do nosso querido amigo Tutu de Minas. Sim, Tutu de Minas, o Vivaco lá também, que fez a transmissão, né, porque o equipamento era todo dele. E também o Tutu, que tava fazendo sua estreia lá no Pauta Livre News. Isso, representando Pauta Livre magistralmente. Se vocês quiserem que o Jonas Cash, o Tutu também faça a transmissão de alguma coisa, do UFC, olha que maneiro. É, sugerir o UFC e o Troféu Imprensa. E o Troféu, cara, o Troféu, eu tô doido pra fazer o Troféu Imprensa. O Troféu Imprensa ser bom, né? Minhas andanças pela podosfera, estive lá na Cidade Gamer falando sobre aquela lei que, graças a Deus, já foi retirada, que, pra falar a verdade, ela foi retirada muito pouco tempo depois que o podcast foi ao ar, mas creio eu não, tenho certeza que aquele movimento que nós fizemos também contribuiu pra isso, que era a lei anti-games, que era de um tal senador, senhor senador aí, que queria simplesmente proibir a venda de videogames, de que ofendesse os bons costumes, sabe-se lá de quem, no Brasil. Olha só que besteira, cara, olha só que loucura. Pois é, mas a lei foi revogada, mas o podcast tá lá, fica valendo, escute, pra você saber que você precisa atuar assim. Ah, é videogame e tal, que não sei o que, porra, é só um hobby. Cara, hoje é videogame, amanhã é filme, amanhã é livro, daqui a pouco tá todo mundo que nem vote cabreço, que nem na época da ditadura. Então, fique sempre antenado pra essas coisas. www.cidadegamer.com.br, programa de número 41, Pixel Talk, Lei Anti-Games. Agora o Jurassic Cast tá virando parceiro da galera, né? Nós arrumamos um parceiro, muito gente boa. Muito gente boa. Nós não precisamos fazer propaganda dele aqui, até porque ele não quer isso. Que trouxe pra gente brindes e vai trazer muito mais surpresas neste ano de 2012. Pra você, ouvinte do Jurassic Cast. Nosso querido parceiro nos deu de brinde pra sortear, pra oferecer, pra fazer qualquer promoção no Jurassic Cast, 3 unidades do globo promocional do filme que já estreou. Inclusive, eu tô maluco pra ver esse filme. Chama Tão Forte e Tão Perto. É um filme que conta uma história que se passa em Nova York, um na época gay, um casal do... gay. Não, que casal gay? Tão forte, tão perto? Que pariu, velho. Não é uma história de um casal gay. É a história de da relação entre um pai e um filho. E, pelo trailer, o filho perde o pai no 11 de setembro. É aquele tipo de filme, internet, que precisa sair alegre do cinema, isso, descontraído, exatamente. Sabe? E depois sai do cinema, vai na FENAC, compra uma porrada de Blu-ray, saca? Aquele filme que você sai, tô com uma lavada. É, ou não, né? É. Mas, na verdade, é um filme que eu me interessei muito pra ver. Quando eu vi o trailer, eu fiquei maluco. Tô a fim de assistir esse filme. E o nosso parceiro falou, ó, eu tenho 3 globozinhos aqui. É o globo do... Esse é o globo do mundo, né, cara? É, você pequenininho e tal. Planeta Terra mesmo. O Planeta Terra, nossa casa. E, enfim, é bem bonitinho. Tem a promoção aí Tão Forte, Tão Perto. Então, o que vocês vão precisar fazer pra ganhar... Tem uma foto aí no post. O que vocês vão precisar fazer pra ganhar esses 3 globos do filme Tão Forte e Tão Perto... Vai assistir ao vídeo que vai sair no dia 9 de março agora e adivinhar qual o próximo filme que falaremos no Jurassic Cast 24. Nós vamos publicar esse vídeo no Facebook, nossa página Facebook, facebook.com/JurassicCast. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que ter curtido a nossa página no Facebook. Você vai curtir o vídeo e os 3 primeiros comentários certos no Facebook... de qual é o filme que a gente vai estar falando na próxima edição do Jurassic Cast, vão ganhar os globozinhos do Tão Forte Tão Perto. Curte a página, curte o vídeo e comenta. Os 3 primeiros a acertarem no comentário levam os globinhos para casa. E se liguem agora muito no nosso site, porque muitas promoções não vão vir com o programa. Olha. Não vou vir com o Elo Perdido, não vou vir com o Jurassic Cast. Olha. Pode vir no post qualquer. Olha. Então se liguem bastante no site. Eu acho que botar melhor. Tá tendo seus favoritos aí. Bota ele de página inicial, cara. E temos também um novo videozinho aí. Olha, esse tá maneiro, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer ele todo o programa. Não sei se vai conseguir, porque não depende só da gente, né? Isso. Mas é o vídeo do nosso grande amigo Leonardo Maciel fazendo a vitrine desse programa. Exatamente, nosso ilustrador, o rei dos desenhos da internet, Leonardo Maciel, está de volta em Brasília. Olha que orgulho, que felicidade. E aí a gente falou, pô, vamos fazer um vídeo você desenhando a nossa próxima vitrine, que é desse programa aqui. Então você vai poder acessar aí no post ou no Facebook, o Miotti coloca aí em tudo que é canto, né? Vou colocar em todos os lugares. Você procura aí o videozinho mostrando primeiro quem é Leonardo Maciel, vocês vão ver a cara feia dele, e vão ver, cara, como é o processo dele de criativo das nossas vitrines, que, ó, estão fazendo sucesso, hein, cara. Eu tô vendo que já já a gente vai lançar uma coletânea com as vitrines do Jurassic Cast. Pois é, qualquer dia vem camisa com a... Enfim, não tô falando nada, não falei nada. Foi mal, cara. Bota um pi aí, Miotti, bota um pi. Bota um pi aí, Miotti. Agora que já saiu, agora que todo mundo escutou. Ah, fala sério. Esse podcast também está com a participação do nosso queridíssimo PH Santos, lá do Pauta Livre News. Beleza? Então queremos agradecer muito lá o pessoal do Pauta Livre que cedeu que cedeu o PH pro Jurassic Cast. Então acessem lá www.pautalivrenews.com.br, assine o feed dos caras, dê follow no Twitter, dê curtir no Facebook, que o programa do Pauta Livre é insano, insanamente bom pra cacete. Vejam também o vlog do PH, tá no YouTube, procurem lá, PH Santos. Isso, o Iradex, dele e do Tucano lá. Isso, tem o dele e do Tucano e tem também o vlog do PH agora, que ele tem, então já tá... É, o PH tá toda estrelinha, né? É, o PH tá celebrity, ele e o Torin. Então é isso, interneticos, recado dado, recado cumprido, volte agora pro podcast do Bom, Maio e Feio, lá do... Três homens e um conflito que tá bom pra caceta. Beleza? Um forte beijunda e até a próxima. Ah, cara, o bom, o mal e o feio. Que título pra se dar pra um filme, né? Na verdade, poderia ser outro título, né? Qual? Vendo o filme, a gente percebe que os caras não são bom, mal e feio. Eu achei o cara ali o filho da puta, o aproveitador e o burro. Você concorda com a gente que um filme com esse título não ia pegar bem em 1969? Não, não ia pegar bem nunca, mas tudo bem. É o Miotti e sua criatividade, é isso aí que a gente tem que conviver todo dia, PH. Miotti e sua criatividade. A gente tem que conviver com isso todo dia, PH. Se imagina na locadora e você não sabe que o filme existe, é? Vê lá a tirinha assim, o bom, o mal e o feio. Também, quem é que leva esse filme, cara? É, pois é. Eu acho o nome que inventaram depois, Três Homens em Conflito, muito melhor. Se tiver Três Homens em Conflito, o bom e o mal e o feio, lado a lado, você leva quem? Essa é a grande pergunta. E se tiver do lado o filho da puta, o aproveitador e o idiota, qual que você leva? Se você for o Miotti, você leva esse aí. Não é não, Miotti? Eu levava. Você é um grandíssimo safado! 1966, fez história esse filme, hein? Cara, esse é um dos filmes mais emblemáticos do que é chamado de Spaghetti Western. Aquela época de 1860, Guerra da Secessão, tudo isso. Que eram feitos na Itália, cara. Eram feitos por italianos, com atores italianos, contando história de americanos. Não tinha qualidade, sabe assim? Não era um negócio feito pra ganhar dinheiro. Era uma coisa assim, displicentes. Faziam porque gostavam do tema. É tipo Jurassic Cast. É tipo Jurassic Cast, é isso mesmo. Muito foi inventado e muito foi feito, e palmas pra Sérgio Leone também, pela falta de dinheiro, apesar de que em Três Homens em Conflito, com as correções, ele não tinha tão pouco dinheiro assim, mas ainda se enquadrava em filme independente. Só que os outros, sim, eram quase nada de dinheiro. O próprio Clint, ele era um ator de TV, então ele custava muito pouco. E ele era pouco conhecido também. Então pagava-se pouco até pelo melhor personagem, talvez. Pelo melhor ator, melhor personagem do filme. O que que acontecia nessa época? Os westerns feitos pelos americanos eram westerns enlatados, digamos assim. Era uma formulazinha. Não parecia western, cara. Primeiro porque era todo mundo limpo. Parecia que todo mundo tinha acabado de sair do banho. E, cara, quem morou no Velho Oeste, não... Quem morou no Velho Oeste sabe. Quem morou no Velho Oeste? Nós temos muitos ouvintes que moraram lá no Velho Oeste. Você que veio do Velho Oeste. A gente sabe que nessa época não era fácil tomar banho, cara. Não era assim um negócio, ah, vou tomar um banho ali. Era constrangedor até tomar banho, né? Isso, tinha exatamente. Que fazer esguichozinho e tudo mais. Não era assim. Você não fechava uma porta pra tomar banho, né? E tomar banho de arma ainda. Imagina o cara entrando limpinho dentro do salão, velho, a zoada que ele não ia tomar dos amigos dele. Ah, tá limpinho, filho da mamãe, não sei o quê. Porque, pô, todo mundo ali sujão, né, velho? Cara, mas não tinha como ficar limpo naquela merda. Não tinha, cara. E esse é o grande diferencial entre os westerns que eram feitos pelos estúdios americanos, lá com John Wayne, com... quem mais? John Wayne. E tem o outro também, lá, o John Wayne. Que os caras estavam sempre limpinhos, sabe? Que não é cara de faroeste, velho. Isso aí era do próprio cinema americano da década de 60. Então aquela coisa perfeitinha, entendeu? A família americana, ela era perfeita. Exatamente. E aí veio a galera da Itália e fazia pesquisa pra mostrar como era mesmo o West americano em 1800 e ela vai cacetada, sacou? Nem precisava, você imagina, bicho, eu tô morando num lugar desolado, tem poeira pra tudo quanto é canto. Como será que são as pessoas? Será que elas são sujas, asquerosas e nojentas? Porque a maioria do Velho Oeste era composto de fugitivos, de bandidos e tal. Ou elas eram limpinhas, bonitinhas, cheirosas e usavam lenço no pescoço, cara. Exato. John Wayne usava lenço no pescoço. É interessante que, antes de começar a gravar, eu tava vendo uma entrevista que o Clint deu, ainda na época do Menino de Ouro, falando sobre ele mesmo, enquanto ator, enquanto carreira, né? Teve uma pergunta, o que é que ele acha dos filmes de Western, né? Foi até com um pouco de deboche que o cara perguntou, o que é que você acha dos filmes de Western? Como se ele fosse mal dizer, né? Mas aí ele, a seguinte frase, eu até trago aqui, ipsis litro, ele fala assim, a única forma de arte originalmente norte-americana, à exceção do jazz, foram os Westerns. Infelizmente ou felizmente, para isso eles tiveram que sair dos Estados Unidos. Você assiste um filme antigo do Faroeste, feito por um estúdio grande de Hollywood, com o nosso querido John Wayne. E você assiste um do Sérgio Leone, cara. Parece que um é documentário e o outro é... a história da novela das seis. Isso. Por que isso? Porque os caras do espaguete western, que ficou cunhado esse termo, né, porque era feito na Itália, na verdade, grande parte dos filmes era rodada na Espanha. Tinha até filme na Alemanha. Isso. É porque tem uma região ali na Espanha chamada Almeria, que se parece muito com o Velho Oeste americano. Tem deserto, tem campo. Tem puta. Tem. Não, puta tem em todo lugar, né, cara? Porra, não fazia no Brasil, porra. O que era o Velho Oeste em Kengas, rapaz? Nessa época tinha, assim, atores de diversas nacionalidades. Tinha americano, tinha italiano, tinha espanhol. E aí acabou se convencionando chamar de Bang Bang a italiana no Brasil ou Western Spaghetti no resto do mundo. Ou então, como meu avô me ensinou, é filme de tiro. Filme de tiro. Vou alugar um filme de tiro. Se dá é tiro nesse filme, viu? É, filme de tiro. É, alguns filmes assim que ficaram famosos desse movimento do Western Spaghetti são Por um Punhado de Dólares, Por Uns Dólares a Mais, O Bom, o Mal e o Feio, ou Três Homens em Conflito, O Dólar Furado, Django, Era Uma Vez no Oeste. Os Brutos Também Amam, Sete Homens e um Destino. São filmes que traziam atores baratos, digamos assim. Um elenco é grande, assim, um elenco de Western não pode ser pequeno. Infelizmente, ou melhor, felizmente pra gente, né? Tem que ter muita gente pra morrer, pra ser matada. De morte matada. Exatamente. Tem que ter no mínimo uns 5 atores ou personagens que sempre tem que aparecer. Que é o cara do bar, o cara da ferragem, o xerife, o índio. A prostituta. A prostituta. Você tem ali um elenco de... ó, só posso fazer um western com um principal e no mínimo mais 5. Sim, não dá pra fazer com menos, é muito difícil. Caraca, eu fico imaginando a planilha. Olha, eu quero fazer um filme. Tá, aí, o que é que você precisa? 5 mais 20. Ah, já sei, você tá fazendo faroeste, né, meu filho? 5 mais 20. Uai, como assim 5 mais 20? Não, 5 pra viver e os 20 você pode descartar do jeito que você quiser. Um vai morrer atropelado pelo trem, o outro por um cavalo, o outro vai cair da carroça. Aquele popular, o cara que sobe lá em cima do prédio pra tomar um tiro e cair dando uma pirueta. É verdade. Mas então é isso, o movimento Western Spaghetti foi isso, assim, uma galera da Itália que começou a fazer filme contando a história do Oeste americano e levou pra lá vários atores americanos que não faziam muito sucesso no cinema pra interpretar americanos lá na Itália. Como, por exemplo, Clint Eastwood. Exatamente, Clint Eastwood foi uma dessas estrelas que só virou estrela por conta do Spaghetti Western. Exatamente. E nem foi tão instantâneo assim. Não, vale não foi, dizer, né? Exatamente. Foi em 80, quase 90 ali que Clint Eastwood foi o tal Clint Eastwood. Sinto informar você que é fã, mas ele era só um ator barato de TV. Sinto dizer. E ele era bem avacalhado no meio de Hollywood, justamente por ter participado e por participar de filmes do Western Spaghetti. Esse termo, inclusive, isso eu li nos refúgios da internet, que era um termo que foi desenvolvido para meio que dar uma desmerecida. Não, do era pejorativo. Porque o americano, ele é muito orgulhoso, todos sabem disso, e ele ficava muito ofendido com um filme tão desse jeito, porque eles botavam John Wayne de lencinho no pescoço, parecendo o cara do Scooby-Doo, e aí me chega um filme estrangeiro que mostra a realidade, e a realidade americana, todos nós sabemos que não é aquilo que eles vendem pro mundo. A gente tá fazendo essa introdução ao Western Spaghetti, italiano, lá italiano, Fibitiro, sei lá. Tudo isso, assim, mais ou menos pra dizer, pelo que eu entendo do filme, Três Homens em Conflito, é isso tudo que a gente falou, é levado ao máximo. Ele é o resumo do que foi o Spaghetti Western. É Clint Eastwood, é Sergio Leone, é Ennio Morricone, gravado na Espanha, é dublado, é zoado, retrata aquela realidade do Western. Fazendo uma comparação bacana, Três Homens em Conflito, o melhor do Western. Digamos que o melhor não, assim, pode ter filmes até melhores, mas o que melhor representa. Exato. Vamos colocar Blade Runner, que melhor representa ficção científica. Isso. Vamos colocar Poderoso Chefão, que melhor representa o filme de máfia. Esse é onde está colocado Três Homens em Conflito pro Western. Exatamente. E é legal pegar, como você estava falando aí, que a gente dê essa introdução mesmo, porque a gente sabe que os internéticos sempre vão correr atrás do filme que a gente fala. Isso aí. O que, é que vocês vão se deparar, internéticos, com esse cenário que nós acabamos de dizer? Para quem não conhece, para quem não tá habituado ao gênero, pode virar e falar assim, putz, mas que merda, que coisa esquisita. Como a gente falou anteriormente, tem atuações ali, sacanagem não. Papaco, pistoleiro chamado Papaco, cara, tá no nível. Sacanagem não. Cara, mas você tem que ver, a gente falou aí que requer muita gente. E dessa muita gente, 90% é uns italianos que eles pegam no bar, né, cara? Não, fala sério, pô. Não vou pensar no maquiador. Não tem camarim, meu amigo. Não tem, não tem. Não, tem histórias até desse filme que é inacreditável, mano. Cara. Você é um grandíssimo safado! O diretor desse filme é um cara chamado Sergio Leone. Ele nasceu em 1929 e morreu em 1989. Cara, o Sergio Leone, ele... Era a cara do Coppola, né? Ele é o Coppola italiano, né? O Coppola italiano. Ele é um cara que nasceu pra filmar western. Os filmes que ele fez na carreira dele foram praticamente filmes de tiro, cara. Só fez 12 filmes. Quais são os filmes dele? Trilogia do Dólar, né? Era Uma Vez no Oeste, Quando Explode a Vingança, Meu Nome é Ninguém, Trinity e Seus Companheiros e Era Uma Vez na América, de 84. O Era Uma Vez na América já não é mais faroeste, né? Já é uma história sobre a colonização da América. Mas tem todos os resquícios. Tem, né? Tem todos os resquícios de faroeste. Acho que foi um dos últimos prêmios do Morricone, não, né? Eu acho que foi. Mas foi um dos grandes prêmios dele de música, né? Ah, e outra coisa, o Miotti esqueceu de falar também. Ele também participou da produção do Ben-Hur. É, pois é. Mas como diretor, são esses aqui, né? Ele era assistente de direção. Cara, ele foi assistente de direção de Ladrões de Bicicleta. Ele fez muita coisa, Covardes. Nasceu no cinema, né? O que ele mais se dedicava mesmo eram os westerns. Inclusive, existem documentários contando as histórias desse filme que a gente tá falando hoje, falando que o Sergio Leone, ele sonhava quando era menino com essas histórias malucas de um cara sem nome andando pelo Velho Oeste e resolvendo conflitos, etc. E tentando sobreviver e pegando dinheiro aqui e tal. Isso era um sonho dele de criança, sabe? E ele construiu isso na cara e na coragem. Cara, era muito doido o Sergio Leone, né? E eu, quando era criança, eu pensava na história de um homem que vivia andando pelo deserto, só se fudendo. O Sergio Leone, ele tem um estilo que eu acho que é importante a gente falar. Você que tá acostumado com, assim, aquela cena de ação que hoje qualquer filme que a gente vai assistir no cinema começa com a cena de ação de 10 minutos, onde o cara, nessa mesma cena de ação, ele come a mocinha, ele mata um bandido, fica jurado de morte por outro bandido, pula de um prédio em um carro em movimento, abre o paraquedas, cai dentro de uma lancha, explode um prédio e, sabe, ele ainda consegue tomar um café. A galera que tá acostumada com esse filme, vai devagar. Porque o Três Homens em Conflito, ele não tem pressa de contar a história. Uma grande característica do Western, que espanta muita gente, eu já gosto disso. Tem amigos meus que falam, pô, mas demora pouco o tiroteio. É porque, assim, a preparação pro clímax é 10 vezes maior do que o clímax. E é mais importante. Exatamente, e assim, você não tem que se apegar ao clímax em si, tem que se apegar a essa preparação. Se você não se apega pra esse pré-clímax, então, meu amigo, você não gosta de Western, um abraço, pode lavar as mãos e vai assistir outra coisa. Exato. E não se sinta ruim por causa disso, porque não é fácil, assim, hoje é um pouco mais complicado. Eu gostei da orientação do PH. Você não gostou? Vai lavar as mãos e vai embora. Vai lavar as mãos, o que que esse cara tava fazendo, velho? A gente tá uma merda com a caga na mão, vou largar na televisão. Agora, o Sérgio Leone, ele é o expoente máximo do Spaghetti Western como diretor, e ele tem exatamente isso que o PH tá falando. Ele adora umas cenas longas, cenas muito compridas, assim. E outra, ele tem dois tipos de plano que ele adora. Um é o aberto, o plano aberto, aquele wide. E é no plano aberto onde ele deixa a cena correr. É assim, um minuto, o cara pegando o cavalo lá no fundo para chegar aqui. E ele deixa isso correndo, ele não corta para uma outra cena e quando volta o cara tá chegando. Não, é o cara chegando e uma música linda, belíssima, tocando atrás. Isso aí. E todos os filmes dele começam e terminam assim. Exatamente. Charlie Chaplin usava esse artifício também. Mas uma coisa que eu gosto do Sérgio Leone é a edição dele. Olha aí, falou o editor. Pô, a edição do filme foi uma das melhores que eu já vi até hoje. Por que, meu, você acha isso? Porque ele edita com a música. A maioria dos filmes, o filme tá pronto e é inserida a música no filme. Nesse não, a música tava pronta e ele bota o filme em relação à música. Ele faz a edição com a música. E às vezes ele muda a música um pouco, né? Também tem isso aí. Era uma parceria que não sei se vê tanto hoje. Eu até falo isso dos filmes do Tarantino, dos filmes do Robert Rodriguez, que ele mete muita mão na trilha sonora. Mas antes, né? Principalmente no filme do Sérgio Leone, ele fazia praticamente o filme do lado do Ennio Morricone. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vi que o Bill em Três Homens em Conflito. Principalmente o 2, né? Principalmente o 2, exatamente. Que é quando ele puxa a história um pouco mais pro western, né? Por assim dizer, que são isso. Aqueles embates que demora um tempão, que é, cara, que o Bill é desse jeito, fica a noiva que o Bill conversando um tempão, aí eles param, ela mata o que o Bill em 30 segundos. Não é à toa que disseram que o Quentin Tarantino fez do Bastardos Inglórios um faroeste nazista. Quem assistiu Bastardos Inglórios e assistiu qualquer filme do Sérgio Leone, conhece as influências na hora, cara, na hora. Na verdade, é o estilo Quentin Tarantino, né? Vamos ser sinceros. Uma das coisas que ele influenciou, que o Sérgio Leone influenciou muito bem, foi o Quentin Tarantino. Todos os filmes dele, quando vai acontecer a ação, a câmera corta pra cara do mocinho. Pá! Exatamente. Era outra coisa que eu ia encaixar aqui. É o outro tipo de plano que o Sérgio Leone adora. O que a gente chama de extreme close-up, né? Que é aquele close-up, cara, você vê só o olho do cara. Isso aí. E ele tá mega tenso. As cenas do Sérgio Leone, o que você vai ver em Três Homens em Conflito, são cenas longas, em plano aberto ou muito fechado, uma tensão antes do clímax, né? Na verdade, é a tensão no máximo até que o disparo acontece. E aí, quando acontece, é rápido, acabou. É como na vida real, né? Você toma um tiro, acabou, é rápido. Aí ele bota a música como se tivesse sido um deboche. É verdade. Até comparo, assim, o clímax, o estilo do Western, é realmente de uma arma, assim. Puxar o gatilho demora mais do que é matar. Exato. Além do tal o plano fechado, né, a tomada fechada e o plano mais super aberto, é os extremos, né? Ou muito fechado ou muito aberto. Tem também o tal do plano sequência, que ele faz muito bem e muito bem com a trilha sonora. O tal do plano sequência, o que que é? A gente consegue ver isso, ele faz um plano de sequência com um plano super fechado, que é mais complicado ainda. No final do filme, quase perto do final, tem uma cena que o Clint, ele vai atirar de um canhãozinho lá. E daí a câmera está fechada no olho dele. Quando ele começa a mexer a mão, a câmera acompanha o corpo, o braço mesmo, torneia o ombro, passa pelo músculo e vai na mão. Quando ele tira da boca o charuto, né, que ele usa, sei lá o que é. Quando ele tira isso, que ele vai acender o pavio lá do canhão, daí a câmera sai direitinho, cara, perfeitamente, assim, sem tremer, sem nada. Em sequência, até a saída do tiro, ela acompanha o canhão e dá um plano aberto na saída do tiro. Genial, bicho. Porque ele juntou aí o plano fechado que ele faz, o plano aberto na saída do tiro e o tal do plano sequência, que é o mais complicado de todos. Foda. Procura então Creuza Calamidade. Ela trabalha aqui no puteiro. Acho que ela vai saber lhe dar mais informações sobre essa pessoa. Puteiro que é a vaca da tua mãe, tá entendendo? Ah, meu Deus. Creuza! Fala, meu amor! Oi! Você é a Creuza? E aí, gatinho? É, mais ou menos. Bem que Creuza falaram. Só... Parece que Creuza... tá parecendo a Xana Chanchada, mas é a Creuza, né? Xana Chanchada é teu pai, tá? É o seguinte. Sim, certo? Pois não. O papo mais reto que nem um vendedor de quarto ali. Você vem aqui no meu bar, começa a tumultuar, começa a botar, dar tiro na porcaria do meu pianito. Sabe como é que é difícil arrumar um pianista aqui, nesses cantos do Nordeste Central? Você sabe como é? Só porque tu tá no segundo andar do bar, tu acha que é bichão, né? Vem cá, se eu não dou uma porrada nessa tua cara. Pois fique quieto, é o seguinte. Uma pessoa vende tapipoca e ninguém vende tapipoca pra cá. Dizem que é mulher, mas eu nem sei mais direito. Eu quero saber onde é que tá essa mulher. Olha, eu tenho meu que fazer querido. Uma pergunta antes de ela morrer. Olha, meu querido, muitas fazer pessoas... Fazer uma pergunta antes de ela morrer. Se você calar essa boca, eu vou poder falar o que você quer saber. É porque vocês estão pensando demais de falar as coisas. Muitas pessoas vêm aqui no meu estabelecimento. Muitas pessoas vêm aqui no meu estabelecimento. E várias pessoas passam pelo meu estabelecimento. Logo, eu não sei quem veio no meu estabelecimento. Tapipoca, eu quero saber de tapipoca. Tags, eu tô botando no Google, tagueado, tapipoca, mulher. Bora, meu filho. Pera aí. Escuta aqui, seu filho de uma moléstia. Google é o diabo que te carregue. Eu sei lá onde é que fica essa porra dessa cidade, rapaz. Eu tenho um carregamento que daqui a pouco vai vir lá do Paraguai. Você me deixa em paz. Tá bom, tudo bem. Vamos na calma, vamos tranquilamente. Sim. Pode ficar até eu sou meu uma mulher muito culta. Eu sou uma mulher muito culta, muito calma, tá? Pode ficar calma. Tá. Mas é o seguinte. Tu já viu puta da morta, rapaz? Ai, minha Nossa Senhora, moça, baixa essa arma, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma casa de respeito. Tu sabe onde é que tá a mulher? Eu não sei. O quê? Dá pra ver pelo teu terceiro olho, tu sabe onde é que tá a mulher. Moço, eu... Tá. Ai, meu Deus. Moço, eu não posso falar, senão ela vai matar. Se você não fala agora, eu chamo meu parceiro. Quem é seu parceiro? Vivaco Kid. Não, tá bom. Vivaco não, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais aquelas piadas que só ele entende. Veio uma mulher com um bando muito esquisito por essas bandas aqui. Uma mulher com um cabelo que parecia um cu de gamafagafo. Porque ela tinha uma cara muito estranha e todas as pessoas tinham medo dela. Mas ela falou que ia encontrar com um índio miote sentado. Miote sentado? Sim, é aquele índio que fica posando seminu na internet pra fazer sucesso. Eu sei quem é miote sentado. Você sabe qual é, né? Miote sentado, eu lembrei quem é o miote sentado. É o índio com o pinto mais pequeno aqui da região. Ah, então eu sei quem é. Volto já, vou bem ali. Ô, Taberneiro. Sim? Essa piada é de 20 programas atrás, Taberneiro. Você podia inventar uma nova? É referência. Eu acho que eu posso dizer isso. Eu acho que a gente pode afirmar que a trilha sonora, não necessariamente desse filme, mas a trilha que o Ennio Morricone criou para esses filmes, ela reescreveu a história do cinema western também, junto com o Sérgio Leone. Eu reassisti pra gente poder gravar. E aí eu tava pensando assim, cara, como é que se monta uma trilha? Que referências o cara utilizou pra se fazer uma trilha sonora de um filme de velho oeste? No filme fictício, um filme de ficção científica, como o PH falou aí, tem o Blade Runner. Porra, futuro, espaço, aí você tem sintetizadores, você tem aquela coisa meio, aquele som meio metálico e tal, né? Aí você tem, sei lá, filme noir, que você tem aquele saxofone, aquele trompete que fica lá no fundo tocando, que dá um clima pro filme. Agora você pega um filme como Velho Oeste, que eu fiquei impressionado, é como é que ele pensou na trilha sonora do Velho Oeste dessa forma. Acho que o grande lance da trilha, além disso que você falou, é complicado assim, fazer uma trilha de western, até porque não sei se ela era tão percebida em outros filmes. Eu tava tentando puxar aqui na memória e não veio muita coisa, não. Ela não era tão percebida, talvez por isso, né? Essa distância que tinha do cara da trilha com o diretor, o editor, o diretor e tudo mais. Justamente, você não tinha uma trilha que montasse, que ajudasse a construir aquele clima. É, existiam trilhas que eram colocadas em momento errado na cena, era coisa assim, meio exagerada. É, eu já peguei filme, o western, com cavalaria vindo e uma trilha triste. Não, pois era, coisa colocada errada na cena. É, os caras editaram de qualquer jeito, o que vinha na trilha eles compilavam lá e tava tudo certo, né, não tinha essa preocupação. Agora o que eu acho mais foda, cara, da trilha, que é algo que a gente vê hoje muito bem, hoje não, né, já há algum tempo, do John Williams, até do próprio Hans Zimmer. É, J.J. Abrams gosta muito disso. Quem faz a trilha dos filmes dele, até do próprio Lost, é pedaços do tema principal acompanha todo o desenrolar do filme. Não é a trilha por completo, né? Mas umas deixas. Ao longo do filme inteiro, e são 3 horas de filme, tem umas cenas específicas, ele coloca justamente isso aí que você tá falando. Feio vai dar um tiro no cara, aí toca só a introdução. Aí, pô, vai sair alguma coisa daí. Não sai nada, né? Não sai nada, e tu, caralho, agora vai estourar tudo. Não, ele pega a arma, bota na cintura e vai embora. É muito maneiro isso. Não, pois é, o Ennio Morricone é outro gênio por trabalhar com essas que a gente chamou da última vez que a gente conversou sobre trilha sonora, falando do John Williams, dos temas, né? Então ele traz, assim, a volta, o tema e tal. Mas no Três Homens em Conflito, além de usar os temas, ele tem áreas e músicas lindas, cara. Eu dou destaque pra algumas delas. A que eu acho mais linda, na minha opinião, é uma faixa chamada The Ecstasy of Gold, que é na cena onde Tuco, que é o Eli Wallach, ele chega num cemitério, né? E ele tá procurando alguma coisa e ele começa a correr ali e ele tá maluco, né? Ele tá nervoso, tá? A trilha é isso, cara. É muito bonita, né? Não, eu acho fantástico. A cena toda, até a filmagem dela. Nossa, é fantástico, é fantástico. Eu acho o melhor momento do filme. É um dos melhores momentos do filme. Eu acho essa cena muito legal. Eu só achei ela meio cômica, porque o Tuco tá correndo pelo cemitério. Ele corre de um jeitinho tão, tão fofo, vocês perceberam? Cara, eu não sei o que aconteceu. Ele pula a internet, porque ele sai correndo num cemitério, no meio do nada, pulando tipo assim, nós somos todos jovens. Cara, não entendi. Mas eu vou te falar um negócio. Tu sabe que a parada tá ali, certo? Caraca, tá ali, bicho. O podcast perdido tá ali, mano. Ah, entendi. Tu acha que tu vai correr como o Tom Cruise? Você não tá correndo fugindo da vida, você tá correndo maravilhoso. Ai, meu Deus, cadê o negócio, menino? Aí é com as mãozinhas abertas, merda que não é, internet, com o PH resumiu tudo, cara. Ele pula igual uma poliana, sabe? Ele pula assim, gente, eu tô no meio de 6 mil covas, mas uma hora eu vou achar 200 mil reais em gold. Bicho, ele tá correndo, se cagando todinho, mas tu tem que ver isso aí. Oh, meu Deus do céu, tá por aqui. É tudo questão de interpretação, né? É, eu não tinha percebido por esse prisma. Outra cena que eu acho fantástica, a trilha sonora, é a cena em que o Tuco, de novo, que rouba a cena, o filme todo praticamente, né? Ele é assim, é a grande atração do filme, pelo menos na minha concepção. Foi preso, tá tomando uma surra. Pra que o barulho da surra seja abafado, os soldados pegam os prisioneiros e colocam eles pra tocar uma música. Cara, a música dessa cena é uma das músicas mais lindas que o Ennio Morricone já concebeu. Os nazistas faziam isso nos campos de concentração também. Eu acho que qualquer pessoa que quer torturar outro e quer esconder vai botar uma música alta, né? É, e todos os prisioneiros sabiam que quando a música tocava é porque alguém lá dentro estava sofrendo horrores. Então, exatamente. Assim, então, se tornava cúmplice, né? É, mais uma tortura, mais um instrumento de tortura, né? Não, e os caras se sentiam cúmplices, porque eles tinham que tocar, eram obrigados a tocar, e eles sabiam que o cara lá dentro estava morrendo de tomar porrada, e eles não podiam fazer nada. Inclusive, um deles, na hora, para de tocar e pra chorar, e o cara, ou, se você parar com esse violino, você vai lá pra dentro, sacou? Thank you. Quer ver uma referência foda a isso? Robert Rodriguez tem um filme chamado Desperado, é A Balada do Pistoleiro, se eu não me engano. O filme começa com a referência disso, que o Antônio Bandeiras, ele é um mariachi. Então ele começa o filme tocando lá, o violão, blá, blá, blá, e começa a matar a galera, entendeu? E ninguém tá nem aí porque ele tá matando a galera e o bar tá se estapeando porque a galera só tá se ligando na música. Então é uma referência fodástica pra isso aí. Pois é. E o Ennio Morricone, cara, a gente tem que bater palmas pra esse cara, porque ele é um gênio. Ele tem trilhas sonoras de vários filmes. Se você não conhece, você tem que correr atrás desse cara. Eu vou te dar aqui algumas dicas de filmes em que ele fez trilhas sonoras fantásticas. A primeira delas é A Missão. Outra que, porra, é reconhecível nos primeiros acordes, cara, é a trilha sonora dos Intocáveis. Além da música dos Intocáveis, ele fez também, junto com o Sérgio Leone, Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste, Por um Punhado de Dose. Mais uma trilha sonora que me faz chorar, cara, toda vez que eu escuto e que vejo esse filme. É Cinema Paradiso. Aí, cara, não só a trilha, mas o filme é foda. O filme é foda e a trilha sonora vem encaixada, cara. É a cereja no topo do bolo e é foda. Dois temas que eu não consigo ouvir sem derramar uma lágrima. E eu falo isso com a maior heterossexualidade do planeta. É o tema do amor do Cinema Paradiso e tema principal do Lista de Schindler. Ele foi indicado por todos esses filmes e não ganhou o Oscar por eles. É uma maldade, né, cara? É aquela velha cagada que a academia sempre faz, né? Não, ele ganhou, né, depois o Oscar, assim, honorário e tal. Mas, pô, não ter ganho... Tudo bem, A Missão, tudo bem. Os Intocáveis até vai. Mas Bugs e Cinema Paradiso não dá, cara. Não, pois é, no Cinema Paradiso é lindíssimo. É poético. Pois é, mas Ennio Morricone, você é um cara foda. Sei que você nunca vai escutar isso e eu não vou falar italiano dessa vez, como eu falei em inglês no dia. Eu falo. Ennio Morricone, se você quer pegar a bunda de Gordon, depois de John Williams, depois de quem mais? Tem duas pessoas na tua frente. Tu vai pegar uma rabeta, mas é bom que vai estar bem delatado, então tu não vai ter problema. Esse teu sotaque de Terra Nostra foi maneiro. Aprendi na novela. Clint Eastwood, que faz o papel do Blondie. Ele é o homem sem nome, né? Ele é o homem sem nome, ele é o bom. E o Tuco, que é o feio, vive chamando ele de Blondie. É Blondie! Dos três principais, o segundo, que seria o Ugly, que seria o feio, é o Eli Wallach, que também, porra, que é como o pessoal tá falando aí pra mim, foi o que mais se destacou do filme, né? Pode-se dizer? O filme é dele. O filme é dele. Ele aparece no início. Cara, a entrada dele no filme é ótima. Um plano aberto. Uma casa lá no interior da puta que pariu. Aí tá pouco. Tudo tá... Tá mesmo? Aí entram três caras que você não sabe de onde vieram, pra onde vão e quem são. Eles entram. E até eles entrarem demora bem uns quase 10 minutos. Que é aquilo que nós estávamos falando. Sem pressa para ação. Quando eles entram na casa, não dá 5 segundos. Pá, pu, pá, pá. Cara, o bicho me voa por uma janela com um pedaço de Chester na mão, velho. O guardanapo no pescoço. Guardanapo no pescoço e uma arma na outra. E olha pra um lado, olha pro outro, monta no cavalo e sai cavalgando com um pedaço de Chester na mão. Não, mas peraí. Você esqueceu um momento importante. Na hora que ele sai, que ele olha pra um lado, faz... Ah, é? Quer, né? E para aí. E aparece assim, The Ugly. Pronto. The Ugly. Que não precisava, porque o cara... É feio. Tá apresentado o personagem, cara. Ele é feio, ele é glutão, ele é desajeitado, ele é matador, e pronto, você não precisa saber mais nada dele. E é feio, acabou. Um ator americano, nasceu em 1915, está vivo até hoje. Bom pra caralho. Muito bom. Muito foda, muito bom ele, mesmo. Cara, muito os foda. Últimos filmes dele foi o Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, aquele novo, né? Que seria a sequência, de 2010. O Escritor Fantasma, ele também participou do Nurse Jack, que é uma série que é interessante, que passa na TV. Sete TV Homens e um também. Destino, né? Sete Homens e um Destino também. E vários outros. Chefão. Pô, o Chefão 3, ele Chefão, passou. Né? Com certeza. E aí é um cara fodão. Foda pra um ótimo ator mesmo. Pois é, é importante falar algumas curiosidades sobre o trabalho do Eli nesse filme. É, ele só se comunicava com o Sérgio Leone em francês, porque o Sérgio Leone não entendia o que ele falava em inglês, e o Eli não entendia o que ele falava em italiano, mas um falava um pouquinho de francês, o outro falava bem, e eles começaram a se comunicar em francês. Não, mas eu entendo isso aí, sabe por quê? Tem uma cena do Feio, do Eli Wallet, que ele tá amarrado, que ele tá sendo carregado pelo Bon, pelo Clint. Ele começa a querer xingar o homem sem nome, que é o Clint Eastwood, em espanhol. Cara, tá no nível da galera do Velozes e Furiosos falando português. Ah, como é? Ih, roda puta madre! Não, assim tá bom. Esse é aquele meu, Rio de puta madre. Cara... Que pariu, velho. Não, e sei que vocês estão falando, é uma curiosidade muito bacana do filme, porque poucos falavam inglês, os atores falavam em italiano, ou na língua nativa deles, sei lá, em espanhol, alemão, tinha nego falando alemão, sânscrito, qualquer coisa do tipo, porque aquilo ali, puta que me pariu, né, aquele elenco, e cara, eles depois redublavam um filme em inglês, e você consegue notar isso quando você assiste o filme, porque o pessoal não sabia o que era sincronismo labial. Sabe qual é o pior disso, cara? Que depois eles redublavam em português, isso é que é o pior. E eu digo mais, depois eles redublavam pro italiano, que quando o filme entra lá, ele ia pra outra dublagem italiana. Pois é. Avalia só. Agora, umas cenas interessantes do Eli Wallach. Cara, não tinha dublê. Neguinho fazia o filme, não tinha orçamento. O orçamento era pouco. Apesar de que o orçamento desse filme era um pouco grande para os padrões do Western Spaghetti. E aí, cara, o Eli Wallach foi fazer a cena do trem, onde ele precisa se soltar, que ele tá amarrado numa algema, na pessoa que tá capturando ele, né? Ele mata o cara e joga o cara dentro do trilho do trem. E bota a algema, a corrente da algema, pro trem que vai passar em cima da corrente e levar embora a corrente e ele fica livre, né? Só que o Sérgio Leone falou pra ele, Eli, eu quero que seja você ali. Eu não quero um dublê, eu quero que as pessoas vejam que é você. E que o trem vai passar e que você vai estar ali. Só que o trem, cara, que eles usavam na cena, ele tinha do lado de fora, perto do piso, tipo um degrau. Que ficava bem... É sacado, bem protuberante ali. Esse degrau passa a uma distância de 4 centímetros da cabeça do Eli Wallach. Se ele tivesse levantado um pouquinho a cabeça, ele tinha sido decapitado, cara. Então, assim, o Eli, ele disse que adorou fazer o filme e tal, inclusive até hoje ele lembra... Lógico que ele adorou, cara, ele sobreviveu. Inclusive a frase que eu falei no começo, né, que é dele, que ele tá na banheira, na cena da banheira, tá tomando um banho e chega um cara pra matar ele e o cara começa a conversar e ele mata o cara antes. E aí ele vira pro cara e fala, se você quer atirar, atire, não fique falando, né. Todo mundo acha essa cena engraçada, né, quando ele fala isso você morre de rir. Ele disse que quando ele falou isso, ele não, sabe, ele não quis ser engraçado, ele falou só por falar, tava no script, e ele falou assim, do tipo, ó, se você quer matar, mate, não fique conversando. E ele disse que até hoje ele é, neguinho encontra ele na rua e fala essa frase pra ele, sabe? E ele fica achando assim, cara, eu só falei uma frase, não fiz nada demais, sabe? É legal você falar, você tá falando dessa cena aí, ô Brunão, porque eu tenho um dado interessante, não sei se vocês sabem, mas que vai cair principalmente o cu do Miotti, que é o fãzão de nós quatro aqui. Essa cena da banheira, ela serviu de inspiração para uma cena famosíssima do Star Wars. Greedo e Han Solo. Exatamente. Não é só essa cena, não. Não foi só essa, mas serviu de inspiração. O filme serviu de inspiração, pô. É, tem isso aí também. Sabia dessa, meu? Sabia, não. Pois é, maneiríssima, cara. Basicamente é a mesma cena, né? é a mesma cena, só que ao contrário. É isso aí. Olha, que ótimo. Na verdade, a cena que serviu de inspiração é também no começo, quando é apresentado o personagem do mal, do Lee Van Cleef, que ele chega naquela casa, que inclusive parece uma cantina ali de Star Wars, né? Parece Tatooine, mas é Itapipoca. E aí ele entra... mas ele entra, vai lá, começa a conversar lá com o cara, e tá jantando e tal, não sei o quê. E o cara vê que ele tá fudido, e aí o cara atira nele por debaixo da mesa, né? Exatamente, então, que é quando voltar apresentando o mal, e você vê que o mal realmente é mal. É, exato. Vai ver, foi por isso que o George Lucas quis mudar, porque ele lembrou que o cara era mal, e ele não queria que o Han Solo fosse mal. Esse é bem o tipo de referência que o George Lucas iria pensar. Se o cara era mal, o outro vai ser mal, mas o outro não é mal, o outro é bom. Vamos mudar? Interessante que ele começou acertando, né, o George Lucas, né? Isso. É, cara, não, o George Lucas, ele é um problema. Ele tinha que assistir de novo o filme do Sérgio Leone, ele tinha que assistir de novo. O seu índio. Índio miote setado aqui. Ouvi dizer que tu tá com a mulher. Índio quer mulher. Mulher e tá pipoca. Tags do Google, já falei. Índio quer mulher gringa. Onde é que tá a mulher? Que mulher? Índio não sabe. Se não, chama o Kevin Costner. Índio quer mulher gringa. Que mulher gringa? Fala direito. Índio gosta de mulher loira. Não é loira não, os cabelos pretos, parece o Didi, mano. Eu não vi essa loira. Você viu, não é loura, preto. Eu gosto de mulher loira, índio gosta de mulher loira. Ah, que caba difícil. Pode ter nem um translate pra esse índio não aqui. Índio quer cachaça. Ô índio, eu não sei porque é que o senhor tá entendendo tudo errado, sabe? Mas tá aqui, eu dou a você um pedaço de rapadura. E eu gostaria que o senhor pelo menos me dissesse onde é que tá a mulher. Me dá rapadura com a cachaça que eu falo. Não trouxe cachaça, rapaz. Não trouxe cachaça. Tem rapadura, rapaz. Tu pega essa rapadura, bota na colher. Aí tu bota assim na fogueira, vira alfininho. Tu pode comer rapadura e alfininho. Se resolva, rapaz. Come essa rapadura, por favor. Faça favor. Tá bom, tá bom. Faz favor. Faz favor. Ah, já sei, já sei. Ah, agora tu fala, né, minha língua? Ô. Ela já foi pra aquele lado ali. Que lado, pô? Eu tô no podcast, eu não sei qual é o lado aqui que tu tá apontando. Ela foi pra aquele lado ali do necrotério. Do cemitério. Agora, ô índio, só pra terminar, muito obrigado por sua informação. Mas índio come rapadura morto? Van Cleef, né, cara? Que dos três atores era o mais que já tinha uma carreira interessante, né? Pra quem tá pegando esse cast pra aprender a filmes de western a gostar, né? O Lee Van Cleef, ele tem um filme foda, que é O Dia da Lei, cara. Foda, foda. Pode procurar, pode assistir, que é um dos melhores western. Ele fez também o Fuga de Nova York, de 81. Foi. Acredite se quiser. Ah, o Fuga de Nova York 1 é bom, cara. É legal, é divertido. Ele é tão bom não quanto o Mad Max. Não é mais legal. É mesmo, não. É. É. É, eu sei que eu falei isso no Mad Max, é melhor ficar quieto. Dos três, ele era o que melhor tava se saindo do cinema. Pois é, mas nesse filme, cara, ele faz um mal que é muito bom, cara. Ele é um grande vilão, cara, aí. Cara, ele não é mal, ele não é mal, ele é desprovido de emoção. Não, ele é mal. Bicho é... Ele é nojento. Tinhoso, velho. Esse bicho é tinhoso, velho. É isso aí, tinhoso. Tinhoso, cara. Bicho é tinhoso, velho. Cara, eu, ó, me pagaram pra vir aqui te matar. Eu, cara, eu te dou $1,000, o que no velho oeste americano era equivalente a 100 bilhões de reais. Pô, eu te dou $1,000, você me deixa em paz. Aí o cara, beleza. Pega os $1,000, mas me pagaram pra te matar. E eu mato sempre termino... Mata o cara, pega os $1,000, vai atrás de outro cara e fala assim, ó, o cara lá atrás me pagou pra te matar. Então eu matei ele. Mas eu vou te matar também. Porque ele, eu sempre cumpro o meu serviço, é isso. E ele mata o cara rindo, né, velho? Mata o cara botando o travesseiro na cabeça e dando tiro no travesseiro. Vários tiros, né? É. Não basta um só, não. Não, é, ele faz bem feito o serviço. Pois é. Meu. Faz, faz. O interessante, assim, falando dos três, né, já que a gente tá falando dos personagens específicos, até uma brincadeira que eu faço aqui, já pensei em falar isso, que o Lee Van Cleef era, eu acho, assim, o melhor ator dos três. Acho que fica um pouco claro isso. O Eli Wallach tem o melhor personagem dos três. E o Clint Eastwood é o mais carismático pelo anti-heroísmo dele, assim. Então são três personagens que se complementam muito bem. Exatamente. O Clint Eastwood era pra ter um rostinho bonito, né? E é o alto, é o galã. É, é o lourinho. Cara que faz as coisas sem se sujar tanto. Se suja, mas não se suja tanto. Ele fez um tratamento bom, cara, de polimento, que a sujeira não gruda no Clint Eastwood, não. Só quando ele vai pro deserto lá. Essa é uma propriedade quando o Clint Eastwood vai jogar RPG, cara. Ele não fica sujo. Caralho. Ele é Clint Eastwood. Clint Eastwood, ele faz o papel do cara que é... Ele é o moralismo, né, do filme. O Lee Van Cleef é o tinhoso, é o mal, é o capeta em forma de cowboy. Não tem como gostar, ponto. Não tem, é. Ele é o cão. Você torce pra ele se dar mal. Você quer que ele não... pegue nesse tal desse dinheiro. O Eli Wallach, você até quer que ele pegue o dinheiro, porque ele se esforça tanto, né, bicho? O cara... Mas ele é a ganância em pessoa. É, o feito é uma hora que você aceita ele. Ah, você cara, aceita. Dá logo o dinheiro pra esse maluco. Isso. Porque ele é chato pra caralho, ele é implacável, velho. Porque ele não vai desistir dessa merda. Assim, eu acho que é interessante, porque na própria história do feio, quando ele chega no mosteiro, que tem o melhor tratamento de pele que eu já vi na minha vida, ele chega no mosteiro, aí ele vai falar com o irmão dele, que se tornou padre. Aí ele começa a contar um pouco da história dele. Você vê, cara, que o feio, ele é um fudido. É um, cara, é um órfão que nasce... Cara, imagina você ser órfão no Velho Oeste. Meu amigo, você praticamente era... Nascia, a mãe pegava você e jogava assim pelo terreno e falava, se vira, vai pro mundo. Cara, mundo. Mas esse é o lance aí, bicho. Esse é o lance do personagem. O mal, ele tá fazendo isso aí porque é mal. Ponto. Se pagarem mais pra ele fazer outra coisa, ele vai. O Clint Eastwood, ele tá ali, né? Daqui a pouco ele vai fazer outro filme e vai ganhar o mesmo dinheiro. Agora, cara, o feio não, é a última chance dele, isso, mano. Exatamente. Só sobra esses 200 mil, ou é isso, ou é mais nada, ou é cemitério. É verdade. Pois é. Porque ele já tava com seus 40 anos e aquilo ali pro Velho Oeste é basicamente pé na cova, né? Pois é, mas você aceita ele, é isso que o PH falou. Você aceita os métodos dele, mas você não gosta, porque ele... Assim, você sabe que ele vai trair o Clint Eastwood na primeira oportunidade que ele tiver. É, você sabe que cada um vai trair qualquer um na hora que eles bem quiserem. É, não, pois é, mas o Clint Eastwood é aquilo que eu falei do moralismo. Ele trai o cara, mas ele deixa a grana pra ele no final. Ele fode o cara, deixa o cara, mas ele deixa a grana lá, vai embora e lá de longe ele tira o cara da forca, sabe? Ele no é final o Clint Eastwood, do ele, final ele, tá, das... ele carrega consigo as regras do Oeste, né? Não atire pelas costas. Isso. Sempre essas é aquele coisas negócio que tem eu falei Oeste. Do moralismo, né? Assim, ele é a figura moral da parada. É o último posto de moralidade. Ele tem as três leis robóticas do Oeste. Essa é a grande verdade. E a quarta, que é não matar nenhum agente da OCP. Já tinha também. Pois é. Você é um grandíssimo safado! Miotti, sobre o que é o filme? Ganância, vingança. E amor também, né, Miotti? Amor, amor, dinheiro, né? Amor, não falei em quê. Cara, o filme conta a história de três caras. Na verdade, dois deles se unem e o outro tá atrás, porque ele é filha da puta mesmo e ele vai sozinho, atrás de uma grana que tá escondida, uma cova em não sei aonde. Dois deles caem de paraquedas na parada. Na verdade, eles não se unem, né? O destino deles é que, tipo, meio dá uma convergida, né? Exatamente. Eles acabam tendo esse propósito de pegar esse dinheiro. A ideia, assim, toda parada rola em torno de ir lá, chegar e pegar esse dinheiro e se dar bem. É isso. se dá bem. Exatamente. Só que o filme, ele se passa, a história se passa em 1860 e pouco, 65, se não me engano. Em plena Guerra da Secessão, o Norte contra o Sul. O que acontece é que o filme, na verdade, é sobre a luta pela sobrevivência. Ganância, sim, e luta pela sobrevivência. Mas essa é a história do Velho Oeste. Exatamente, exatamente. E ali, eu tenho a impressão de que o diretor quis usar a guerra para traçar um paralelo entre a ganância, a luta pela sobrevivência e a alma humana, sacou? Com certeza. Ali, durante mesmo, quando a guerra é apresentada, porque a guerra ela é apresentada como um novo elemento do filme posteriormente, né? Já tem mais ou menos a metade do filme. É aí que a guerra aparece. Guerra estava acontecendo e eles estavam atrás dos punhados de dólares deles lá. Eu achei que a própria guerra, ela foi usada pelo Leone como uma espécie de crítica social. Ali você vê a ganância de novo, por exemplo, tá os caras passando tudo arrebentado, aí a cidade lá falando, ah, vocês lutaram bem. E tem um cara todo bem vestido atrás de uma portinhola falando assim, é, até mais é que se fuder mesmo. Aí o Norte vem pra cá e gasta o dinheiro com a gente e tal, com isso aqui, mas vai a ganância, né? E em outro momento que eu vi isso muito também é quando eles vão explodir a famosa ponte, que eles são levados diretamente pro conflito entre o Norte e o Sul. É o conflito mais retardado que eu já vi na minha vida. Do lado do rio tá o exército sulista, do outro lado do rio tá o exército do Norte. Em um determinado momento vai todo mundo por uma ponte curtinha e começa a degladiar. Aí, obviamente, que ninguém vai passar, aí volta todo mundo. Aí, determinado momento, vamos de novo! Vai bater! Aí fica lá aquele meiozinho, vai você! Aí fica atirando um tiro no outro, que ninguém acerta ninguém, depois volta de novo. Depois da cena que explode a ponte, o Clint Eastwood encontra uma casa destruída, não sei se é uma casa, ou se eu não consegui entender se era uma igreja, o que que era. E ele encontra um cara lá, ferido e morrendo, né? E ele, assim, se compadece do cara, tira o casaco, coloca no cara e dá ali o cigarro, a última coisa. Ou seja, no fim das contas, não interessou, sabe, ganância, não sabia que lado que estava certo, que lado que estava errado. O importante mesmo é, assim, ser humano, sabe? De, num momento como esse, ver o cara lá morrendo, o Clint Eastwood não escolheu lado nenhum, sabe? Ele foi lá e tentou fazer o cara se sentir à vontade na hora da morte. Então é tudo uma crítica, realmente. O uso da guerra para traçar esse paralelo entre ganância e luta pela sobrevivência é uma grande crítica à burrice humana, né? À burrice da guerra. Interessante, eu nem tinha visto tanto por essa ótica, não. O interessante é que, assim, essa guerra tinha também tal da corrida do ouro, né? Corrida ao ouro, na verdade. Que era também um dos cenários nessa época. E isso, nada, o tema do filme nada mais é do que isso também. Só que é minimizado ali em três caras. É uma escala de 1 para 10 da corrida do ouro. Você é um grandíssimo safado! A história da explosão da ponte, que eu acho interessante só comentar aqui, não sei se vocês procuraram saber, é aquele negócio, o italiano fazia o filme na sacanagem, né? Ele tava ali e tal, não, vamos fazer assim, tereré, não sei o quê. E aí, quem construiu aquela ponte foram os... Aquela ponte era realmente uma ponte, existia e tal. E iam colocar o, sei lá, o prefeito da cidade, o general espanhol, sei lá que caralho que ele era. Falaram, ó, você que vai ser o cara que vai detonar a ponte na hora da explosão, tá? Na hora que a gente estiver filmando. E aí, acabou que, por alguma razão lá, os caras ainda estavam fazendo bagunça, fazendo teste e tal. Como era uma torre de Babel do cacete, um falando italiano, outro falando espanhol, outro falando alemão, não sei o quê, os italianos estavam ainda ajustando as coisas, falando, vai, vai, vai, que era tipo, ok, sabe? E aí, o espanhol viu, vai, ah, vai, aí ele estourou, cara, e não tinha uma câmera filmando, cara. Puta merda, e aí? E aí que eles tiveram que ir pra outra locação fazer outras cenas e o próprio general lá que explodiu a ponte se comprometeu a construir ela de novo e aí eles conseguiram fazer a cena que tá no filme. E o grande problema, assim, que eles, assim, o Western, o Spaghetti, né, assim, ele não tinha a cultura de refazer a cena. A cena deu errado, vai embora. Faz outra coisa porque já foi. Pois é, o problema é que, no caso, o filme dependia dessa cena. É, né? É isso aí. Ou eles passavam pela ponte ou não, né? Isso. Cara, olha a quantidade de figurante que tem nessa cena. É verdade. A galera do bar, Do bar todinho. Sugismundo, quem tomou banho aí? Eu! Vem cá! Isso. Bota essa farda maltrapilha aqui que você vai fazer um filme. Sim, já vou fazer um filme. Cara, imagina a cara do diretor quando a ponte explodiu, velho. Ele deve ter uma olhada com a cara de Seu Madruga pro bicho. Falou assim, velho, eu só não te dou outra porque você é o prefeito. O cara, não, aí eu, não, imagina, o cara vai, aí fica o cara rápido assim, explodiu. O que foi, gente, que vocês estão me olhando desse jeito? Cara, foi que nem assim, foi que nem o Pelé dando a bandeirada, né, cara, lá na Fórmula 1. Ótimo paralelo, PH. Como é que foi o Pelé dando bandeirada na Fórmula 1? Pô, todo mundo passou e depois o Pelé, pô, é agora? É mesmo, velho. Schumacher tava dando era a segunda volta. É mesmo. O bicho passou, todo mundo olha pra cara do Pelé, o Pelé para, desconfia que tá todo mundo olhando pra cara dele, olha pro cara de trás. É aquele carro? É agora? Cara, é o vermelho? Se o bicho, o senhor Pelé, passou, né? Passou ele. É agora pra passar? É qual a cor do carro? Aí o cara, é aquele, já passou. Ah, passou. Aí o Pelé balança assim, dá uma balançadinha sem graça, né, cara? Cara, o momento... Não, e na hora que ele balança, aí todo mundo... Ei! Aí é. Até então tava todo mundo apreensivo. Os carros pararam, ficavam olhando pra ele. É, foi o esquema da ponte aí. A ponte, a galerinha, as criancinhas gritando... Ei! Aí, não, não era agora não. Ah, é agora. Ei! Pois é. Você é um grandíssimo safado! Nenhum personagem dessa história... A gente falou muito de filosofia, de história do cinema... Mas nenhum personagem vai ganhar do vendedor de armas que o feio encontra assim que ele consegue chegar numa cidade, cara. Esse cara é fantástico, bicho. E eu acho muito legal a maneira como ele deixa um cara todo imundo. Mas aí tudo bem que todo mundo era sujo. Com a cara toda estripulada. O cara não consegue falar e ele começa a mostrar um arsenal de armas pro cara. Eu achei aquilo ali fabuloso, né não, cara? Macho é o dono da loja de arma, né, bicho? No Velho Oeste. É cearense. Puta merda, aquele é macho, cara, porque ele tem uma loja de armas no Velho Oeste, cara. Puta que me pariu, vai ser macho assim lá longe, cara. Mas porque assim, ele deixa... cara, você não pode enfrentar esse cara nem matá-lo, porque um dia você vai precisar dele. Pois bicho. É, ele tá tranquilo. Uma coisa, né? É comprar arma, outra coisa é a bala. É, e ele eu acho tem que a bala. Devia ser o argumento, né? O cara vira e fala assim, eu vou te matar, vou roubar toda a tua arma. Ele rouba. Cara, é que nem técnico, ele monta o teu computador, mas ele te cobra mensal pra ir lá na sua casa, vai uma garibala no seu computador. É, pra reinstalar o Windows. Cara, mas é muito idiota aquele velho. Entra o cara todo estripulado, todo detonado, o cara vira e fala assim... Não, o cara não fala nada, o cara fala assim... Aí o cara meio, nós estamos fechados. Se eu der um empurrão na testa do senhor, cai. Não, ele não faz nada. Aí o cara... Aí o cara olha aquela coletânea de pistola do Velho Oeste, cara. Colt. Tudo. Aí o cara olha assim, esbugalha o olho. Olha, aí o cara... Ah, nós temos... Ele começa a expor as armas. Cara, você vê que o sujeito não tem merda no cu pra cagar. Nós temos armas aqui, o senhor não estaria interessado? Olha só, velho. Aí o cara começa a fazer a zona, pega a arma, monta daqui, monta dali, pega a pistola, pega não sei o que, pega a bala e tal, e não sei o que, e chega no final, o cara fala assim, quanto é que é? Quanto? Aí o cara, $20, quanto? Aí o velho já se toca, $50 pra você não me matar com a minha arma. Caralho, que velho idiota, velho. Não, e ele vai embora e deixa a plaquinha de fechado na boca do velho. É, mas aquilo ali você entendeu, né? Boca fechada, né, porra? Exatamente. Exatamente. Mas é muito bom, cara. É muito bom. E aí a cara do velho faz assim... Tô no lucro. Fiquei então vivo, tá, né? Então tá bom. Tô no lucro. Você é um grandíssimo safado! Teve um outro filme que se inspirou nele também. Qual? Aliás, foi uma pessoa que se inspirou, o Vadinho. Por quê? A porrada que ele dá na mulher, igual o Vadinho dando uma porrada lá. Nossa, dura, é mesmo. Ah, ele é, porque dá que vai no prostíbulo, cara, né? Deu uma porrada bem feita naquela mulher, viu? Pá, cadê o negócio? A mulher, não sei, o cara catapimba no pé do ouvido da mulher. Cara, ela olhou pra cara dele como quem diz, velho, isso é um filme. Pega leve, porra. Cara, o bicho onde é que aí tá ele o falou cara? Assim, é espaguete western, não tem dublê. E tome um bolacha na mulher. De novo. Aí ele, onde é que tá o cara? É a mulher, meu irmão... Quem é que tá aqui? Eu não sei nem o que você tá procurando. Catapimba de novo. Cara, é cada pé do ouvido. É, ele embolacha mesmo. O famoso vai tomando. É. Onde está você? Eu lhe escuto. Quem me chamou? É Beth Bill. Vai querer voltar pro... Alô? Eu lhe escuto. Alô? Quem está me chamando nesse deserto cearense? Sou eu, mãe. Quem? Beth Bill. Seu filho cresceu, mano. Meu filho, como você tá? Vem cá, deixa eu dar um abraço, Beto. Meu filho, como você tá forte, menino. Gordei, mano. Tá, tô vendo pelo teu vlog. Como você me achou, meu filho? Eu lhe achei matando todo mundo. É o seguinte, eu vou matar a senhora também. Mas como é que é? Eu vou matar a senhora também. Tu tá achando que tu tá falando com quem? Com o Soares? Mas antes de matar a senhora vai me responder. O quê? Toma essa arma na sua testa. O quê? Se matar a senhora, você vai me responder. Eu não tenho medo da minha testa. Eu não tenho medo, meu amigo. Eu sou irmã de Caetano. Tu já viu aquela desgraça acordando? Aquilo é feio demais. Não fale de tio Caetano, não. Não tenho medo daquela desgraça, não. Não fale de tio, não. Eu só quero fazer uma pergunta antes de matar. Vê a safada. Olha, o respeito, miserável. Tu é minha mãe ou tu é meu pai? Você quer mesmo saber? Tu é minha mãe ou tu é meu pai? Eu sou teu pai! Sabia? Toma, desgraçado! Ai, mas pera! Não... Ai, eu estou ferida. Você me deu um tiro logo na terceira costela. Ai, você me matou! Mas eu tenho que lhe falar uma coisa. Você tem que saber quem é sua mãe. Quem é minha mãe? É Maria Gadu. Não! Me vaca, me mata! Ai! Ai! Ai! Ai! Morreu, desgraçado! Ai, meu coração está parando de bater. Vamos ouvir sua voz. Fico, canta comigo, bicho. Canta sua voz. Alegria. O tiro que eu te dei no meio dos peitos. Ai, eu amo gatilho. Ai, eu quero cantar. Se morrer, ai, me faz feliz. Ai, ai, eu falo, respeito. Ai, agora eu vou morrer. Ai, ai. Não esquecer quem é o centro do universo. Se é maior. Você verá que é mesmo assim, que a história não... Eu achei ótimo você se chamar o Bom. É. É porque essa... Mas sabe por quê? Porque quem tá falando sou eu, então... Aham, tá bom. Vamos ver no desenho do Leonardo Maciel quem é que vai ser quem. Isso é uma ameaça? Não, não. Então tá, vamos lá. Eu levava. O Miotti é legal que ele inventa as paradas, acha massa pra caralho. Foi uma merda, mas ele acha massa pra caralho. Que isso, mano? Foi legal. Se autoelogia. É, mas isso aí, cara. Tem que fazer marketing pessoal o nome disso aí. Alguém tem que ser... Alguém tem que se valorizar, né? Alguém tem que gostar do Miotti, né, Miotti? É, porque esse ano vocês vão ver quem vai ser a estrela do Jurassic Cash. Quem me chamou? Esse não tá muito estrela. Vai ser o PH, nós vamos tirar ele lá do Pauta Livre e trazer pra cá. Qualquer 200 mil dólares. Eu fico imaginando a galera no salão bebendo, as putas dançando cancã em cima do balcão, e os caras tomando só uísque, não sei o quê. E aí entra um dos amigos... E a podridão, né? É, e todo mundo sujo, nojento, mosca pra tudo que é lado. E aí entra o cara no salão que acabou de tomar banho. Olha a zoada que ele não vai tomar, velho. Oxi! Que isso? Quem foi isso? De quem foi? Deve ter sido PH. Meu cachorro aqui maluco. Foi mal. Ah, Ah, então exatamente. Pronto. Então nós vamos fazer isso. Então vamos voltar. Beleza. Então beleza. Então voltar. Falei, vai. Peraí. Volta aí. Enfim, vamos lá. Ficou boa, falei, ficou legal, vai. Eu achei que você ia falar da Xuxa. Satanás, vive! Meu Xuxa! É que. E Xuxa! E Xuxa, Satanás, vive! Ele fez um, cara, da Supergirl. A Supergirl está só de botas e com a capa em cima do corpo. Ah, eu vi. Peraí, tem isso lá no site? Ele desenhou, cara, e botou lá. Não, peraí, para essa porra, vou ver agora. Acho que ele botou no Facebook dele. Tá no Facebook dele. Ele fez um desenho da louraça da Supergirl. Ela está só com a capa em cima do corpo e as botas de Supergirl. Cara, o cara... Cara, dá um link aí. O cara tem a manha de desenhar a mulher, cara. Putz grilo. Cadê o link? Tô mandando. Mandei. Fap, fap, fap, fap. Fap, fap, fap, fap.